Juliette, acho que é 6224. 6224, ingresso para o seu Juliette, portão 3. Gente, ingresso Juliette, portão 2, acho que é 6224. Quero confirmar a posição 2 para o 6224? Posição 3, Juliette, portão 3. Gente, Juliette, portão 3, 6224. Salvador Control, Ocean 6313, request my monitor interceptor. 6313, man, saying the password is sandbox. Roger, wait. 313. S6313 is cleared UBAS. Clear the net UBAS for S6313, Roger, appreciate it, thank you. Salvador, muito boa noite, eu sou 3178. 3178, ação de identificação. Oi, Mário, para você está chegando. Precisa motorizado até o nível 060. Até o 060, voando Marita 3178. Então, 3178, alguma possibilidade de voar para o Sierra Vista 366? Confirme quem solicitou para o controle. Então, 3178. 3178, autorizado, Sierra Vista 366. E a descida para? 060. 060. Zona 970, acendo identificação, dessa via, chega da Mari para nível 070. Bom, o 1170 autorizado para o Azul Serra 0366, desça para 2.810 com ajuste na 094, autorizado a RNAV. Travis 3.6, 2.500, RNAV autorizado, o 1170. 3.178, reautorizado, descida para 4.000 pés, ajuste na 094. Para 4.000 pés, 3.178, 14. Sou 1970, reautorizado descida para nível 050. 050. M 6313, contact the receptor center 125. 125, the small one, is enable 128, the small 35. 1251, 128, 35, ocean 6313, thank you. Azul 4070, informação ok. Azul 4070, acima de identificação dessa via, chega da Mari para nível 060. Sou 1970, negativo Serra Vida 369, da presença autorizado Serra Vida 366. 366, boa, 970. Sou 4070, reduz a velocidade para 250 nós, é o número 4, na aproximação. 200, 250. Uno, 1170, chama a torre frequente, é 118, decimal 95. 895, 970. Oi, Salvador, boa noite, Gol 1170. Gol 1170, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1-1, 0 graus, 08 nós. E pouso 1-0, Gol 1170. Salvador, boa noite, tá 3305, autorização Recife 105. Então 3305, aguarde a cópia, Recife, o ajuste de altitude 10, não pode. Aguarda. São 3178, desça para 2510, autorizado procedimento RNAV e reporte passando servido 366. 2500, autorizado RNAV e reportará o 366, tá? 3178. Ativo, desça para 4000 pés, ajuste 1094. 4000, 52, 1097. 070, desça para nível 050. 050, 4070. Número 70, sala 57, direita 1219. 1219 é 1170. 330 para Recife, decolando da pista 10, saída Puca, transição Caju. Interceptando em forma do Luno 7 e sai conforme a rota. Controle Salvador 120, décima 8, transponda 5105. 4070, pode manter velocidade? Confirme velocidade. 250. Autorizado manter. 4070. No 1970, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Estabilizando, tá 3178. 3178, complete a aproximação, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Bono 970, emitir redução para 1809, autorizado descida para 2.500 pés, procedimento RNAV. Repórter passando Serra, Cristo 366. Cheque, reduzindo 1809, descida para 2.500, repórter no Serra, 366, cara RNAV. Salvador, boa noite, UTAM 3178. Para 1809, plane 737. 21109, azul 4070. O 4070 está autorizado o procedimento? Negativo, vai autorização azul 4070. Pode voar 366. Tem condições de reduzir para 1809? Afirmo. Reduza para 1809, tráfego anteriormente iniciado agora 8 milhas. 7. Mantenha o 050, manda aqui. Ativo. Quatro zero sete zero, reautorizar, descida para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 4. Quatro zero sete zero, autorizar, descida para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 4. 4-1-0-0-4-0-7-0 autorizado chamar a torre na frequência 118, decimal 95. Torre 118-95-1-9-7-0, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Azul 4070, reautorizado, descida para 2.510, procedimento RNAV autorizado, reporte passando Serra 366. Oi, Salvador, boa noite. Chegou 1970, estabilizada RNAV 10. 1970, continua a aproximação, aguarde pista livre, QNH 10-14. 10-14, aguarde 1970. E os lasers continuam, hein, o Dr. Gol no 970. Ah, paciente, é o festival de verão, hoje é o último dia. Oh, ainda bem, viu? Solo 03, direito, 1209. 3199, dá 3178. Mas amanhã começa outro festival, né? É só no carnaval. É isso aí. 0-0, pouso autorizado. Agora não, 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-0, 9. Libra, pouso 1-0, gol 970. Gol 970, 1979, gol 970. 3178, táxi em frente, reporte antes do táxi Juliette. 3178, Juliette, reporte, 3178. BAB estabilizando, azul 4070. 070, torre Salvador, azul 4070. Número 2, agora que vai. Vai dar no pista livre, 4070. Toma escuta, 970. A escuta, prossiga. Chamou? Negativo. Direito 219, boa. Paulo Salvador, boa noite, 970, desligou. Zona 970, boa. Siga via Quilo, pátio 3, posição 1 no Lima. Quilo, pátio 3, zona 1. Tá chegando ou tem outra perna? Não, chega por hoje. Pode verão, bora. Bora. Malta, pitirico e... Are you in for her? Eita, nós, agora foi Quilo 43. Uno Lima, lá atenta ao sinalizador. Lima, grave. Vou passar o serviço aqui pra Eveline que eu tô indo pra lá agora. Um abraço. Ah, falou, um abraço. Pela descartilha aí. Tá, com 154 a bordo, 230, porta aberta. Tem pra mim só o PAB? 154, né? André 305, táxi autorizado da ponta de espera, via Pátio Ninja, ponta de espera, torre 1895, KNH 1095. 295, ponta de espera, o TAC 3305. 070, falou 09, libera a direita, falou 121 decimal 9. Direito, faz 19, ó. Ingresso de decolagem no pistão 305, decolado 112, controle Salvador, 120.80. 20.80, 3305, bora. Controle Salvador, boa noite, 3305. 3305, boa noite, contato radar, para o nível 330, sai da boca. 330, 3305. Boa noite, 68, boa noite, acione a identificação. Está efetuando desvios à esquerda? 68, 68, após desvios, vou na proa do Serra Vitor 366, desço para 4 mil pés, o ajuste no 0,5. Paulo Salvador, boa noite, Xuné 6224, ciente da Romeu, autorização de tráfego para Aracaju, própria cópia. Xuné 6224, autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível 190, saída Conde, primeira curva à esquerda, transponder 0272, controle Salvador, 120, decimal 8. Sente autorizado Aracaju, nível 190, saída Conde, primeira curva à esquerda, 0272 ao transponder, 120.8 ao controle, prossegue na Golf 677, Xuné 6224. Correto, chame pronto, confirme o portão. Ah, no portão 3, 6224. Gente. É 224, 234, gente mesmo. Ok. Boa noite, 68, desço para 2510, está autorizado a final da aeronave, reporte passando por Redditor 366. Confirme. Whisky Uniforme, Whisky Yankee Uniforme, autorizado para Maceió, VPS 17, nível 4 no 0. Saída Puca de Amaracaju, primeira curva à esquerda. Transponder. Aguarde somente o transponder, o Whisky Yankee Uniforme, ao controle opera no 20218. Whisky Yankee Uniforme, cotejamento correto, confirme o POB e a autonomia. Quente. Mantenha a minha escuta aguardando, somente o transponder, o Whisky Yankee Uniforme. Com 723, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. 315. Boa noite, azul 9233, informação Romeu. Azul 9233, boa noite, acione identificação, vou na proa de TAP, desça para o nível 050. TAP 050, Whisky Yankee Uniforme na escuta. O transponder é 5070. Chame a torre para acionamento, 1895, QNH 10, 15. Yankee Uniforme, prossiga. Tem estacionamento, o Whisky Yankee Uniforme apenas confirma o POB, por gentileza. Rodando o Whisky Yankee Uniforme, ciente, estacionamento, chama pronto back. 233 pode descer até qual nível? O 233 autorizado até o 050, se tiver condições, mantenha a velocidade até a etapa. 050, mantenha a velocidade até a etapa. Sono 723, reduza para 220 mais. 220, 16. Gente, autorizado o táxi, vai reportar táxi sem papá para ingresso. O papá Tango Whisky em uniforme. Gente, Marcelo, você abre a manhã. Estabilizado. 8658, Romeo Torre, 1195. 1895, obrigado. 1295, prossiga. Pode estar, pode voar 369? O 233, da presente vai na proa do Sérgio 366, avesso para 2510, ajuste 1095, autorizado a final da RNAVE, reporte passando no Sérgio 366. 366, 2515, vai reportar. 1233. Baixou e travou, gol no 1868. 1868, pouso autorizado no 0, vento 100 graus, 099. Certo. 7233, faço o V2-0 sequenciamento, curve à direita na proa 230, limite radial 290, Salvador. 230, Salvador, 1723. Bono 868, Alfa Juliet, portão 05. Alfa Juliet do 05, 868. Controle o whisky uniforme, decolado seu escudo. Só tem o whisky uniforme, contato radar, só para o nível 410, sai da PUC. 410 na PUC, o whisky uniforme. Bono 723, complete redução 1909, vou na proa do CRF 366, desço para 2510, autorizado a chamar da aeronave e reporte a situação do CRF 366. 09366, na 6212, boa noite, acione identificação. Fui na proa do seu Habitor 366, desço para 4.000 pés, o ajuste 1.015. Azul 9233. 9233, chame a torre em 1895. 1895, lá. Torre boa, azul 9233, final da 10. 9233, autorizado no 0, vento 100 graus, 079. Confirme, por gentileza. Azul 9233, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 079. Livre pouso no 0, azul 9233. Tocou 1723 no RNAV. Roma 723, Romeu Torre em 1985. Obrigado, ótima noite. Jogou 1723, continua a aproximação, guarde fiscalista. Obrigado. Ô tio, já acharam a mala aí? Tá tudo certo? Tango Whisky Yankee Uniforme, chame Recife, aí 126, decimal 85. 2685, Whisky Yankee Uniforme. Site 23, autorizado pistola 0, vento 100 graus, 0 menor. Ele pousa, gol 1723, pistola. Pousa, Salvador, azul 9233, livrão 64. Do 9233, Alfa Kilo Pat 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo Pat 3, posição 5 Lima. Puxa, será na portão 3. Na 224, portão 3, autorizado, chame o táxi. Tomarão o táxi. Confirme a aeronave, chamou o reboque, do gate 7. Desça para 2510, está autorizado a final da RNAV e reporte passando Serra Vitor 366. 2510, autorizado a RNAV, estava na passando 366, final de 362. 723, solo 43, solo 1209. 209. Alô, Salvador, uma boa, gol 1723, segura nossa escuta. 1723, Alfa, chamando, está Juliette. Alfa, 1723, chamando.